Olá! Eu vou ler para você agora o livro Princípios da Oração de Charles Finney. Se você deseja crescer na sua vida de oração, esse livro é para você. Nele, o autor busca algo mais que o convencional, busca uma vida de oração com profundidade e que possa chegar mais perto do coração do Pai. Livro Princípios da Oração por Charles Finney. Aprenda a orar com poder. Introdução. Por que todo cristão deve tornar-se um especialista nos princípios da oração de Charles Finney? Porque todo cristão deseja princípios que sejam adequados ao ensino claro das Escrituras, princípios sólidos e racionais, que tenham sido comprovados pela experiência. Milhões de pessoas têm sido abençoadas por estes princípios. Uma incontável multidão se entregou ao Salvador e uma grande obra pelo reino do Senhor tem sido realizada. Em suas memórias, Finney escreveu que, durante seus esforços de avivamento, ele falou aos cristãos e se esforçou para fazê-los compreender que Deus responderia à oração imediatamente, desde que cumprissem as condições sob as quais ele prometera responder. E especialmente se acreditassem no sentido de esperar que Deus respondesse a seus pedidos. Quando um cristão serve a fé no Senhor de acordo com as condições apresentadas neste livro, Deus responderá a cada oração. Os próprios princípios da oração de Finney surgiram de muito trabalho de oração, e o apêndice deste livro ilustra alguns dos grandes efeitos da oração nos Estados Unidos e na Inglaterra. Decidi editar este livro por acreditar que os princípios consagrados de Finney transformarão a vida das pessoas que buscam um guia confiável de oração cristã. Do mesmo modo, estes princípios transformarão qualquer igreja quando praticados por um ou mais de seus membros. Charles Finney dominava a palavra de Deus e aplicou os princípios da oração eficaz com todo o empenho. A palavra de Deus e a oração abrirão a porta para um valioso serviço no reino de Deus a qualquer fiel de hoje, assim como aconteceu a Finney e aos cristãos que apoiaram a sua obra. Finney curvou-se à autoridade das Escrituras, pois considerava-as sábias, capazes de mudar vidas e verdadeiramente a própria palavra de Deus. Por conseguinte, Finney aplicou as Escrituras como verdade divina em toda a sua vida, incluindo-as em seu estudo da oração. Permitiu que Deus o guiasse e falasse com ele em oração. Ao longo de uma vida devota e santa, Finney tornou-se um dos colaboradores mais eficazes de Deus no século XIX. Sua influência é sentida ainda hoje, de um modo direto e explícito, pelos princípios da oração cristã que ele nos deixou. Durante muitos anos, os princípios da oração de Finney permaneceram enterrados em seu volume, Conferências de Avivamento da Religião. Apenas algumas pessoas do século XX ousaram mergulhar no livro e dominar o seu conteúdo. Outras passaram rapidamente por suas páginas apenas por interesse histórico, e muitas não perceberam o verdadeiro valor pedagógico dos pensamentos de Finney a respeito da oração. Quando Finney, já na maturidade, fez algumas modificações em suas conferências, publicadas como Reflexões sobre o Avivamento, não mudou sua ideia sobre oração. Na verdade, considerava que deveria ter dado mais ênfase à influência do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Em outras palavras, ele desejou ter enfatizado mais a necessidade de cumprir as condições para a oração e de se empenhar em muita oração. Alguns proveitosos desenvolvimentos que ele fez sobre a oração foram incluídos neste volume. Ao longo de toda a sua vida e seu ministério, Finney aplicou seus princípios de modo fiel, constante e com êxito. Agora, pela primeira vez, tais princípios estão disponíveis no formato acessível àqueles que procuram difundir o amor e a glória do reino de Deus enquanto se desenvolve na maturidade cristã. Para facilitar seu estudo e plena compreensão, os princípios de Finney foram concentrados em 40 breves leituras. O livro pode ser lido de forma rápida, numa ou duas sessões, Seu maior proveito, porém, será obtido com a meditação e a aplicação diária ao longo dos 40 dias. Leia a meditação, reflita sobre ela, procure aplicá-la em sua vida e ore com ela e por meio dela. Escrevi as rápidas orações que seguem cada devoção, com o objetivo de refletir brevemente sobre a verdade que Finney me transmitiu e expressar a minha gratidão a Deus que usa os princípios de Finney para elevar-me além de minha própria ignorância e insuficiência diante dele. Acredito que a aplicação gradual e cumulativa destes princípios da oração mudará sua vida, mas não posso garantir de forma alguma que eles terão um efeito duradouro se não houver da parte do leitor disposição para reservar um tempo diário para estudo, reflexão e oração, partindo de cada meditação e seus momentos solitários de dedicação à Bíblia. Como Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, assim devemos lutar com estes princípios e aprender a